você não está só. E pra onde quer que vá, não esqueça, meu amor, que você não está só. Lembro das suas loucuras quando foi embora e eu fui atrás. Relevei todos os meus planos, mas não tive culpa se te amei demais. Só depois de tanto tempo